É, tá tão gata que chega tudo. Qualidades definem você. Linda, perfeita, amiga demais. Seu sorriso me traz tanta paz. É o amor me pediu pra te amar. Não adianta querer discordar. Só deixei a paixão me querer. Envolvi, fui parar pra ver. Descobri, tô amando você. Sinceramente, acho tão bom. Quando ligo e pergunta se quer ir pro barzinho encher a mané. Fala a hora que eu passo agora. Fica até tarde lembrando da história. Depois disso já sabe o final. Todo dia termina igual. O carro parado no meio da rua. O vidro embaça e daí continua se amando. Virando em plena madrugada, nem querendo terminar em casa. Olha a cena que tá acontecendo. Sei que a loucura, o amor tá valendo. A noite passou, não pensamos em nada. A gente dormiu e a cidade acordada. Tão gata que chega a doer. Qualidades define você. Linda, perfeita, amiga demais. Seu sorriso me traz tanta paz. É o amor que me pediu pra te amar. Não adianta querer discordar. Só deixei a paixão me querer. E vou e fui parar pra ver. Descobri, tô amando você. Sinceramente acho tão bom. Quando ligo e pergunta se quero ir pro vazio encher o caneco. Fala a hora que eu passo agora. Fica até tarde lembrando da história. Depois disso já sabe o final. Todo dia termina igual. O calor, o vidro e continua se amando, virando em plena madrugada, nem querendo terminar em casa. Olha a cena que tá acontecendo, sem quer loucura. A noite passou, não pensamos em nada. A gente dormiu e a cidade acordada. O carro parado no meio da rua, continua se amando. A noite passou, não pensamos em nada. A gente dormiu e a cidade acordada. A cidade acordada. A cidade acordada.